6, 12, 4, para a pista. China 6224, em coordenação de Pit Solo, reporte para táxi. Reporte para a pista. Agora com centro Recife, na frequência 12545, secundária 12685, com voo. 2545, 2005, obrigado, tenha uma boa noite. Portugal 09, descend to level, correction, descend to 4,000 feet. Canadian 013, and fly Lagoinhas to intercept the only arrival, okay? Confirm your request. Roger, clear to descend to with high speed at protocol 09. Corri, vou chamar 624 para o táxi, PAD 90, autonomia 1 hora e 49, terminando o Salvador. 624, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame pronto. Via Índia, chamará pronto, só espera, 624. Vou chamar 6224, ponto espera pronto. Vou Cristina 6224, autorizado NA e decolapso no 0, vento 080 graus no 0 norte. Ali decola no 0, Cristina 6224. Boa noite, 3600. Descida ao nível de voo 050, chegada à margem. 050, chegada à margem, 3600. É mantendo o perfil da chegada, temos um. O senhor será o número 2, o senhor vai seguir um Airbus 332 da Porta do Positivo. 6-0-0. A 224, decolar 254, chama e controle 199 decimal 8. 198, boa noite. Controle ao 6224, decolou no perfil da PUCA. O 6224, contato radar, sobre nível 190, PUCA. 6224. 019, descent to 2,000 feet, KNH1013. Descent to 2,000 feet, KNH1013, approach 019. Meia 224, pro de Aracaju. Pro de Aracaju, 224. Porto 019, redirect to space and turn left and head 190 and expect the final vector to intercept the localizer. 019. Final left, 190, Porto 019. O 3600 afirmativo, após de TAP está autorizado o Serra Vitor 366 descendo para 2500 pés, ajuste 1903. 1903 após TAP, o 6224 agora, distante, estamos aí, esperando o centro aceitar o plano do senhor para efetuar a transferência de comunicação. Okay. Zero 09, turn left, head 140. Left, head 140, partial 019. Clear, final, LS-0910. Clear, final, LS-X-ray 10, runway 10, approach 09. Clear, final, LS-X-ray 10, approach 09. O TAM 3600 reduza para 1909 nós. Oxandé 6224, agora sim, com centro Recife na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, obrigado, boa noite. 2209 established. Full established, report 2019. Call now tower, frequency 118.905, have a good land. Tower 1895, report 2019, have a nice. Tower 19, report 0-9-4-7-9-1-0. Portugal 0-9, check land gear. Panam Boxer. 0-9, first land, runway 10, 090 degrees, 10 knots, altitude 0-1-3. Clear climb, runway 10, Canadian 0-1-3, approach 0-1-9. Tudo boa noite, Delta 050, chegada a Mari. Autorizado ETAP 3152. Aporte 019, confirm, clear to land. Clear to land, runway 10. Clear to land, aporte 019. Em 3600, completa final, reduza para aproximação, torre 1895, tem um bom pouso. 3900, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Delta 3600. Delta 3600, continua em aproximação. Começa no momento 080 graus, 082. Altímetro padrão, reporte baixado travado. Número 2 para pouso. Prosseguindo na aproximação, trem de pouso baixado travado, está 3600. Portugal 019, on route at 07, turn right, take my frequency, approved taxi via Alpha Juliet to gate 11. By the right, Alpha Juliet to gate 11, Portugal 019, thank you. No 3600, livre pouso na pista no 0, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista no 0, tá 3600. Boa noite, 1643. Desce ao nível 060, chegada bom. No solo zona 0, livre direita, mantenha minha frequência. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette para o 4, sua frequência 3600, obrigado, boa noite. Está autorizado a descida para 2000 pés, o ajuste, nova 210, 103. Está autorizado o final do procedimento, resposta atualizada. 2013, a está atualizada, está 3600 para cheque, como recebe a torre? Obrigado. no 080 para o 060, gol 1643. V43 desce para 2.000 pés. O ajuste no 013. Autorizado o final do procedimento, reposto estabilizado. 2.013, gol 643. Então, 3152 estabilizado? Afirmativo. Completa final, cheque pré-pouso e torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 295, muito obrigado, tá? 3152, boa noite. 2 Salvador, muito boa noite, tá? 3152. Tá, 3152, tráfego avistado, continue a aproximação. Confirme a baixada travada? Afirmativo. Tan 3152, livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus, não no nós, quem nega padrão. Autorizado pouso, Tan 3152. Boa noite, é o Puxa, né? 62, 1-2. Esse é o nível de voo 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, descendo para o 050, no Puxa, né? 62, 1-2. Mais uma bode, haveria possibilidade de voar, tá, senhor? Autorizado, 6212. Autorizado, ETAP, 6212. Zona 52, não solas 22, livre direita, mantenha a mesma frequência, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 06. Livre direita, mantenha a frequência, Alfa, Juliette para o 06, tá? 3, 2, 2. 714, desça o nível de voo 060, chegada Mari. Dois aí, alerta, gol 1643, avista. 643, completa final, torre 1895, cheque pré-pouso, bom pouso. 1895, thank you. Torre Salvador, boa noite, o gol 643, estabilizou aí, alerta, pés, trem vai checar. Gol no 643, tráfego avistado, tem livre pouso na pista 0, vento 080 graus, 1 no nós, QNH1 no 0 no 3. 1013, 80 com 11, o gol 643, livre pouso na 10. Cruzando 060 para 050, Oceania 6212. 76212, desce para 2000, ajuste 1013, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. Cliente, autorizado a final do X-Ray, informará estabilizado, descendo para 2000 pés, Oceania 6212. O 643 no solo 29, livre direita, mantenha a minha escuta, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Direita Alfa Juliette, gate 03, gol no 643. 212, estabilizado? É 212, estabilizado, fui ali no momento. Possível, completa final, cheque pré-pouso e torre 118, decimal 95, compulso. Sim, a gente completa com a torre 118.95, Ocean Air 212. O gol no 7.14 está autorizado, descida para 2 mil pés, o ajuste 1.013, está autorizado o final do procedimento, é pós-estabilizado. 2 mil pés, boa noite, Ocean Air 212, passando o marcador externo, trem de pouso baixado travado. Ocean Air 612, tráfego avistado, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 122, altímetro 10113. 10113, pode confirmar o vento novamente, 120? Vento 080 graus, 122, confirmando. Ciente 080 com 12 nós, Ocean Air 6212, obrigado. Boa noite, Xenia 2, 5-8, informação Bravo. 2-5-8, boa noite, desce o nível 050, chegada à malha. 050 na malha, 6258, proximidade de voa Itape. Autorizado, 6258, Itape. Itape, 6258. Dois, no solo, os 3-5, livre à direita, mantenha em escuta, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 07. Alfa Juliette, confirmando, mantendo a sua escuta até o, confirmando o gate 07? Gate 07, no pátio principal, 6212. Gente, gate 07, no pátio principal, obrigado, hoje não é 6212. Como que vai livrar aqui no final da pista? Cliente 6212, visual comigo. avisar, milésimo zero, gol 74. Sente o gol no 74, completa final, cheque prepouso, chama a torre, frequência 118, decimal 95, pouso. Torre, 78957. Salvador, gol 74, está derreto, no 74, reparte interno. Reposta interno, aqui. Confirmando que está livre ingresso na parte, posição 7, René 62, 12. Afirmo. Obrigado. Sete no quatro, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 080 graus com no 1 no nosso, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso, 5 no 0, vamos 7 no 4. Chanel 6258, desce para 2 mil pés, o ajuste no 013. Autorizado o final do procedimento, resposta autorizada. 2 mil pés, 1003, está livre o procedimento com a Mara. Estabilizado, 6258. No 714, solo aos 43, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 8. Juliette, vai para o 8, 74. Afirmo, táxi nessa frequência. Para teste do rádio, como recebe no equipamento 2? Valeu. Obrigado.